uma cidade onde as ruas são de ouro e cristal, e nelas pra sempre irei andar. E a Cristo cantarei: Tu és santo, e adorarei ao Santo dos Santos. E então eu cearei com o Santo e viverei pra sempre ao lado. Seu grande amor, pois venceu a morte e nos prometeu vida eterna. Foi preparar um lugar de glória pra morarmos com Ele. Não haverá choro ou lutas, não haverá tristeza, só alegria. E viverei o grande momento de para sempre o Rei adorar. E a Cristo cantarei: Tu és santo. Seu grande amor, Santo, Tu és santo. E os serafins que estão ao redor do seu trono clamam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E a igreja diz: Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor.